Qualquer momento ele vem para nos buscar. E o que você está fazendo? Que evangelho estás pregando? Se é que pregando estás? Ah, o amor de muitos esfriando, o pecado se multiplicando, outros já abandonando a sua fé. Os valores estão sendo invertidos. O que ontem era errado, hoje não é mais. E assim milhares de vidas têm se tornado alvo fácil de Satanás. Mas quem é santo, santifique mais. Quem está de pé, tenha cuidado para não cair. O inferno inteiro está trabalhando, porque não quer nos ver subir. Como igreja do Senhor, vamos levantar, redobrando a vigilância e sem vacilar. Não é mais tempo de viver de aparência. Olhemos para a cruz e não mais desviemos nosso olhar. É tempo de fazer a diferença aqui, erguer a nossa voz para o mundo ouvir, pregando arrependimento e salvação, ser testemunha de Jesus e liberar perdão. Os olhos do Senhor hoje estão procurando vidas que estão dispostas para Ele usar. Eu ergo a minha mão, respondo, eis-me aqui. Comigo o Senhor pode contar. Eu vou falar a verdade, vou pregar a justiça, vou viver a palavra, vou ser boca de Deus. Eu não concordo com o mundo, eu vou contra o pecado, porque o meu compromisso é com o reino de Deus. Se Ele manda, eu faço, se Ele fala, eu faço. O que eu não posso é me intimidar. Vou dizer ao imprudente, enche o vaso de azeite, pois é quase meia-noite e Jesus já vai voltar. Pelo reino de Deus eu vou soltar minha voz. Pelo reino de Deus vou na contramão do mundo. Pelo reino de Deus eu consagro minha vida, e para o reino de Deus eu entrego os meus dias. Pelo reino de Deus reprovo o falso evangelho, que só valoriza o interesse dos homens. Decido viver a verdade da cruz, porque toda a glória pertence a Jesus. Fazer a diferença aqui, erguer a nossa voz para o mundo ouvir, pregando arrependimento e salvação, ser testemunha de Jesus e liberar perdão. Os olhos do Senhor hoje estão procurando vidas que estão dispostas para Ele usar. Eu ergo a minha mão, respondo, eis-me aqui. Comigo o Senhor pode contar. Eu vou falar a verdade, vou pregar a justiça, vou viver a palavra, vou ser boca de Deus. Eu não concordo com o mundo, eu vou contra o pecado, porque o meu compromisso é com o reino de Deus. Se Ele manda, eu falo, se Ele fala, eu faço. O que eu não posso é me intimidar. Vou dizer ao imprudente, enche o vaso de azeite, pois é quase meia-noite e Jesus já vai voltar. Eu sei, pelo reino de Deus eu vou soltar minha voz. Pelo reino de Deus vou na contramão do mundo. Pelo reino de Deus eu consagro minha vida, e para o reino de Deus eu entrego os meus dias. Pelo reino de Deus reprovo o falso evangelho, que só valoriza face dos homens. Decido viver a verdade da cruz, porque toda glória pertence a Jesus.